Não é um filme de ação, não, clima é de tensão. Sinto fortemente armado, todos prontos pra missão. Agir com coração, devido à condição, se torna quase impossível nessa operação. Seguranças estão na mão, peço cooperação. E pro gerente só a porra da combinação. Não teve outra opção, não, nesse mundo cão. Infelizmente, ocasião que fez o ladrão. Cansei de estender a mão, várias vezes em vão, implorando por moeda só pra comprar o pão. Você no carango blindado, bem pagando de gatão. Agora é nós que comanda a situação. Barriga, a rua me chamou pra fazer um dinheiro. Se é papo de milhão, liga meus companheiros. Nós é tipo os 13, só joga pra ganhar. São Paulo é selva e os neguinhos querem prosperar. Barriga, a rua me chamou pra fazer um dinheiro. Se é papo de milhão, liga meus companheiros. Nós é tipo os 13, só joga pra ganhar. São Paulo é selva e os neguinhos querem prosperar. Vive ela, mata, bangue minha família. Nós mata e morre pela quadrilha. Os que é de verdade, não é de mentira. Original que veste a camisa, partiu de Azira. Pelas um dia, um mano e uma mina no corre do dia. Um sobe no rádio, moleque. Desce pra pista, desce pra pista. São 11 da manhã, o sol estrala forte. Uma hora e meia do Capão pra Zona Norte. Pelo WhatsApp, falei com o Ed Rock. Falou que tá tranquilo e sem brits, nós vai pro corre. Preste atenção, irmão, foco nos malote. Frente os holofotes, se encontra os carro forte. Vai na fé, não na sorte, na vida ou na morte. Muitos te quer bem, outros que te vem choque. Barriga, a rua me chamou pra fazer um dinheiro. Se é papo de milhão, liga meus companheiros. Nós é tipo os 13, só joga pra ganhar. São Paulo é selva e os neguinhos querem prosperar. Barriga, a rua me chamou pra fazer um dinheiro. Se é papo de milhão, liga meus companheiros.